643, estabilizando. 643, complete com a torre, 118-62, bom pouso. 118-62, obrigado, boa noite. No quadro, desce a 2 mil pés, sem restrições, ajuste padrão, reporte localizador. Partiu para 2 mil pés, ajuste padrão, fizer localizador, boa noite, no quadro. No 606, desce 3 mil, sem restrições, 1013. Desce 3 mil, sem restrições, 1013, 606. Na 190 com 1013. Solos 47, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette para o portão 612. Então, boa noite. Juliette para o 612, 7 no 4, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Zero estabilizado, Bono 7 no 4. No 606, reduz indicado a 2009. 200-606. Descida para 2000, gol no 606. Está autorizado, até 2000, está autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado no 606. Está autorizado, X-Ray chamará estabilizado, 606. Seguindo o tráfego da companhia, 12 horas, 6 milhas e meia, reduz a 1809, o no 606. Reduz 1980, 606. No 714, complete ILS com a torre, 118612 é bom pouso. Torre Salvador, bom dia, gol no 714, estabilizado, ele é da 10 baixado da base. Salvador, gol no 714, estabilizado ele é da 10 baixado travado. Gol no 714, autorizado pouso, pista no 0. O vento 120 graus com 0,5 nós. Ajuste no 013. Ativo de pouso, gol no 714. Liberal na escuta. Torre, 1862 e bom pouso no 606. 1862, obrigado, Patrícia. Voador, boa noite, volume 06, meia milha do externo, baixado travado. Volume 06, quando é a aproximação, ajuste 1 no 0, 1 no 3, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, 06. No 714, no solo 54, direita, prossegue táxi via Alfa, apoio Juliette, portão 05. Então, boa noite, mantendo minha escuta, quando 714, até o 05. Cliente, tá liberando a direita, Alfa, Juliette, portão 05, na sua escuta, 17-14. Meia, o vento 130 graus com 05 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, 606. Cista 3191, boa noite, senhor, identificação. Cista 2000 pés via Bonf, ajuste 1013. O avião não está livre das restrições de velocidade. No solo 56, direita para segue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 02. É uma noite. Direita Alfa, Juliette, portão 02, na sua escuta, 606. 899, boa noite, eu tenho a identificação dessa 2000 pés via chegada à área, ajuste no 013. Salvador, bom dia, boa noite, 05. Bom dia, Guarulhos 05, para Natal, teu 370, copia? Ah, pelo menos 370, boa noite, 05. Guarulhos 05, Natal, nível 370, autorizado, Zulu 10, aerovia, é colocado no 0 com curva esquerda, na subida Puca, transição Zipar, aciona 5547, controle 119.8. Partiam, pronto, pushback, número 05, ajuste 63. 63, repartindo, alguma noite, 9971, Guarulhos 360. Presidente Curso, para o autorizado, aeroporto 5489, 899. Guarulhos, nível 360, autorizado. Aerovia Zulu 14 até Gruf, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox. Após prossegue na Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, Tango Romeo Índia, Vitor Índia, Trive. Após, conforme o plano, decola da 10 com curva direita na subida da El. Após Leda, após Krat, Charlie Romeo Alfa, Tango Eco, Krat. Aciona 5553, controle 119.8. Federal 9971, autorizado Guarulhos 360. Decolando a 10, curva direita, Leda, Dael, Leda, Krat. Apesulo 14, Grupo. Apesulo 16, Delosão, Estrívia, pelo I-58, Passo de Campo. Acionando 5553 e chamando 119. Controle 1198, Federal 9971, no pátio 3, semi-pronto, pushback, ajuste no 0 no 3. 1003, já chamo em seguida, obrigado. F5899 nessa proa, da autorizada final do IADS X-Way para a pista 10, reporte estabilizado. Tem, nessa proa está autorizado 5899, reporte estabilizado. F5899. 3891. Complete com a torre, 186, bom pouso, 3891. Obrigado. Salvador, boa noite, 1330, passando 190 para 130. 1330, boa noite, aciona a identificação dessa 2000 pés via mar e ajuste 1013. 1013, ajuste 2000 pés via mar, voo 1330. Fica aguarde, copy. Vazoa, boa noite, tá 3891. 8391, no ajuste 1013 padrão, tá baixando a travada? Tá. 8391, autorizado por pista no 0, vento 120 graus com 05 nós. Salvador, voo 1714, bom dia. Está sendo a informação, bravo. Coordenação, por gentileza, Aracaju 230. Está autorizado 230, prepare a Fuca Caju, aguardando a número 2 para a COP, só um minuto, voo 714. Na Suíça, Fuca Aracaju, 1714. Salvador, Sideral 9971 está pronto para acionamento. Está livre, chame táxi, Sideral. Chama ali. Combate com a torre, 6286 bom voo. 6286, 5899, obrigado. Voo 330 pro ADI-TAP. ADI-TAP, voo no 330. Aerovia para Zulu 41, após conforme o plano. Decoladão no zero, com curva à esquerda após a decolagem na subida Momo, transição Trova. Aciona 5555, controle 119.8. Boa noite, acione a identificação, desça 3 mil pés via mar e ajuste padrão. Identificou, desça 3 mil pés via mar e ajuste padrão. 1714, quantos cópias? Prossiga! 1714, Aracaju, VIX 230, nível autorizado, aerovia Golfo 677. Decolada 10, com curva esquerda, Fuca, transição Caju. Aciona 5554, controle 119.8. Para Aracaju, aprovado 230, decolada 1-0, curva esquerda, Fuca, Caju. Golf 6277, aerovia, 5554, transponder, 19.8, é o controle. Salvador para 1714.